cada qual apreciando os fatos sob o ponto de vista de seus conhecimentos e de suas crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam. Havia tido logo tantas teorias e sistemas quanto centros e, do que alguns não poderiam ser completos por falta de comparação e de controle. Em uma palavra, cada qual estaria imobilizado em sua revelação parcial, crendo possuir toda a verdade, falta de saber que, em 100 outros endereços obtinha-se mais e melhor. 52. É de notar, além disso, que em nenhuma parte o ensinamento espírita não tem sido dado de maneira completa. Toca um tão grande número de observações, a causas tão diversas que exigem, tanto, conhecimentos como aptidões médiúnicas especiais, que seria impossível reunir sobre um mesmo ponto todas as condições necessárias. O ensinamento, devendo ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando o assunto de estudo e de observação, como em certas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos obreiros. A revelação assim se faz parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é desta maneira que ela se propaga ainda neste momento, já que nem tudo 18 está revelado. Cada centro encontra, em outros centros, o complemento do que se obtém, e ao conjunto, a coordenação de todos os ensinamentos parciais que tem constituído a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos esparsos para ver sua correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los, em estudar as analogias e as diferenças. As comunicações, sendo dadas pelos espíritos de toda a ordem, mais ou menos esclarecidos, seria necessário apreciar os graus de confiança que a razão permitisse de admitir, distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas dos que tivessem a sanção do ensinamento geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas. Eliminar as que sejam notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e a sadia lógica. Utilizar os erros, até, reensinamentos fornecidos pelos espíritos, mesmo do mais baixo estágio, para o conhecimento do estado do mundo invisível, para formar um todo homogêneo. Seria preciso, numa palavra, um centro de elaboração, independente de toda ideia preconcebida, de todo prejulgamento de sectarismo, resolvido em aceitar a verdade tornada evidente, devendo ela ser contrária às suas opiniões pessoais. Este centro é formado dele mesmo, pela força das coisas e sem plano premeditado. 3. Esta concentração espontânea das forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único ao mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno onde se refletem, por sua vez, os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, os resultados morais, os devotamentos e desfalecimentos. Arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas sobre peças autênticas. Em presença destes depoimentos irrecusáveis em que se tornariam na sequência, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. 53. Deste estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias. Umas, indo das extremidades para o centro, outras retornando do centro à circunferência. É assim que a doutrina marchou prontamente sobre a unidade, malograda a diversidade das fontes de onde foi emanada, que os sistemas divergentes estão gradativamente caindo, pelo fato do seu isolamento, ante a ascendência de opiniões da maioria, falta de aí encontrar ecos simpáticos. Uma comunhão de pensamentos, desde então, estabeleceu-se entre os diferentes centros parciais. Falando a mesma língua espiritual, eles se compreendem e simpatizam-se de uma extremidade do mundo à outra. Os espíritas encontraram-se mais fortes, lutaram com mais coragem, marcharam com um passo mais resoluto, já que não são mais vistos isoladamente, quando sentiram um ponto de apoio, um ligamento que os prendia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhos, não mais lhe pareciam estranhos, anormais, contraditórios, quando puderam amarrá-los às leis gerais da harmonia, abraçando, num golpe de olhos, a edificação, e ver a todo este conjunto um alvo grande humanitário. 4. Mas, como saber se um princípio é ensinado por toda parte, ou se é o resultado de uma opinião individual? Os grupos isolados, não sendo capazes de saber o que se diz a Lures, tornava-se necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma sorte de depuramento das vozes e levar ao conhecimento de toda a opinião da maioria. 5.54. Não é nenhuma ciência que esteja saída em todas as peças do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produto de observações sucessivas, apoiando-se sobre as observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. É assim que os espíritos procederam com o espiritismo. É porque seu ensinamento é gradual. Só 19. Abordam questões à medida que os princípios sobre os quais elas devam se apoiar estejam suficientemente elaborados e que a opinião esteja madura para se lhes assimilar. É mesmo considerável que todas as vezes que os centros particulares tenham querido abordar questões prematuras, só obtiveram respostas contraditórias não concludentes. Quando, ao contrário, o momento favorável é vindo, o ensinamento é idêntico sobre toda a linha em quase toda a universalidade dos centros. Há, entretanto, entre a marcha do espiritismo e a das ciências uma diferença capital, que é a de que estas não atingiram o ponto aonde elas chegaram senão depois de longos intervalos, enquanto que foram suficientes poucos anos ao espiritismo, senão para atender ao ponto culminante, ao menos, para recolher uma soma de observações assaz enorme para constituir uma doutrina. Fora isto, obtém-se pela multidão inumerável de espíritos que, pela vontade de Deus, manifestaram-se simultaneamente, anunciando cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou disso que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, têm nascido mais ou menos simultâneas em alguns anos, e que foi suficiente para agrupá-las formando um todo. Deus quis que o fosse assim, a princípio para que o edifício chegasse mais prontamente à feitura. Em segundo lugar, para que se pudesse, pela comparação, ter um controle por assim dizer, imediato e permanente na universalidade do ensino, cada parte só tendo de valor e autoridade para sua conexão com o conjunto, todas devendo harmonizar-se, encontrar seu lugar no compartimento geral, e encontrar cada um a seu tempo. Não o confiando a um só espírito à atenção da promulgação da doutrina, Deus quis de outra forma que o menor como o maior, entre os espíritos como entre os homens, levasse sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um lugar de solidariedade cooperativa que tem faltado a todas as doutrinas saídas de uma fonte única. Por outro lado, cada espírito, do mesmo modo que cada homem, só tendo uma soma limitada de conhecimentos, individualmente eles estariam inabilitados de tratar ex professo das inumeráveis questões às quais toca o espiritismo. Eis igualmente a doutrina por satisfazer as vontades do Criador, não poderia ser a obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. 6.55. Um último caráter da revelação espírita, e que ressalta das condições próprias nas quais é feita, é que, apoiando-se sobre os fatos, ela é e só pode ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência que, expondo as leis da natureza em uma certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor destas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas só destroem o que os homens tenham baseado sobre ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo não se assenta, pois em princípio absoluto senão no que seja demonstrado com evidência, ou o que ressaia logicamente da observação. Tocando em todos os ramos da economia social, ao qual presta o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, que qualquer natureza que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas, e saídas do domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria, cessando de ser o que é a mentira e a sua origem e sua meta providencial. O Espiritismo, marchando com o progresso, não será nunca extravasado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele se reformulará sobre este ponto. Se uma nova verdade se revela, ela aceita. 7, 20, 56. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, já que ela não é outra coisa mais do que a do Cristo? O homem tem ele necessidade de uma revelação, e não pode encontrar nele mesmo tudo o que lhe seja necessário para se conduzir. No ponto de vista moral, Deus tem, sem dúvida, dado ao homem um guia em sua consciência que lhe diz: não faças a outrem o que tu não quiseres que te lhe faça. A moral natural é certamente inscrita no coração dos homens, mas todos eles sabem as ler. Não tem ele sempre menosprezado estes sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam estes mesmos que a ensinam? Não está ela tornada uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Censurai-vos a um pai de repetir 10 vezes, 100 vezes a mesma instrução a seus filhos se eles não nas aproveitam. Por que Deus faria menos que um pai de família? Por que não enviar a ele, de tempos em quando, entre os homens, mensageiros especiais encarregados de os chamar a seus deveres e de os remeter pelo bom caminho quando eles se desviam? De abrir-lhe os olhos da inteligência àqueles que o tenham fechado como os homens, os mais avançados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros. Os espíritos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há melhor. Mas, então, a quem é bom seu ensinamento, já que dizem apenas o que já sabemos? Poderia-se dizer igualmente da moral do Cristo que foi ensinada há 500 anos antes dele por Sócrates e Platão, e em termos quase idênticos, de todos os moralistas que repetem a mesma coisa, sobretudo os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm tão simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferente de que se manifestando por toda parte, eles se fazem entender tanto na cabana como também no palácio, pelos ignorantes como pessoas instruídas. O que o ensinamento dos espíritos ajunta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que reatam os mortos e os vivos, que completam as noções vagas que tinham dado da alma, de seu passado e de seu porvir, e que dão por sanção à sua doutrina as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e os Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Ele faz por convicção o que só fazia por dever e o faz melhor.